Golo 323, Brasília 2425, 265, Golo 323. Torre é o azul, Alfa Azul Índia. 3, 2, 3. Bom dia, senhor. Zulu Índia está no pátio 3. Preciso autorização para giro do motor em marcha lenta por 5 minutos. Vem para aero cliente. Sim, Índia, pátio 3, está autorizado, é pátio a término. Ok, Zulu Índia. 481, Grosso 340, vai passar para trás, alterna Brasília 1273. Vigilância, carga, alterna 1273. Então 3181, você 360, confirma o estimado para pouso e pesado. Pouso 0620, confirma o pesado, 0620. Ok, entra, torce todo, caso tenha contato na posição contato, Alberto Brasília 2225. 3393 agora? Volo 57025. Bom, recebi o final da mensagem, poderia consultar, 1570. No 570, 2440, de conta 50. Vigilância 360, de conta 4, Alberto Brasília, 142. Posso dar uma mensagem ao Dr. Deleuze, 33, quem se tira? Report over Buxer, ao Tenente 51, pode estar. Over Buxer, o outro posto, esse faz. Posso dar uma mensagem. Azul 4181, só tem confirmado esse mapa para pagar e ó. Então, 8099, estamos 273, 230. Itália 680, call 173, 130. Itália 680, call now 1273-1230. Alô Salvador, que é o Azul Alfa Zulu Índia. Sossiga. É, bom dia. Solicitando permissão de reboque do pátio 3 para o finger número 1 do pátio principal. Autorizado o reboque, informa a termo. Ciente, estou iniciando. Tá 8085, confira o seu desmate. Tribor 247, control the max number. Nota. escuta 3393. Aguarde 3393. Pátio 8, ouro como reserva. Salvador, que é o azul, alfa do Lindy, informando o termo do reboque, posição 1, bom dia. Bom dia. Pilot 674, call 1273, 1230.